Amor Rios, falando aos corações apaixonados. Tanto tempo já vai caminhando, ainda me pego recordando. Lágrimas rolaram dos meus olhos, enxuguei mais de uma vez. Tem algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos. E lembranças tão bonitas que o tempo não desfez. Quem diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti da minha boca o te quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvi da tua boca o te quero. Pra se apaixonar sempre é tempo. Necessitava de um amor sincero. Portal do Arrocha. E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços, e agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz, você e seu sorriso iluminaram minha vida e meus espaços. E chega me dizendo num sorriso, não me deixe nunca mais. Quem diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti da minha boca um te quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvi da tua boca um te quero. Pra se apaixonar sempre é tempo. Necessitava um amor sincero.